era atendida. Se Elias não falasse com o Senhor da glória, fogo não caía. Se Josué não orasse, o sol não parava. O vale de Ajalon, a lua não se deteria. E a vitória mais difícil ficaria. Bartimeu clamou e logo viu. Elias orou, o fogo caiu. Josué orou, o sol parou. Moisés orou, o mar se abriu. Ezequias orou pra não morrer. Deus respondeu, sabe por quê? A oração do crente salvo tem poder. Alimento de peixe, Jonas se tornava disso.